Basicamente, estamos a falar de duas matérias-primas biodegradáveis, uma com a base na resíduos florestais e outra com base na resíduos de papel. Desenvolvemos um composto que consegue transformar estes resíduos numa matéria-prima e, através do tradicional sistema de injeção, injetamos e produzimos determinado tipo de embalagens. Antes da Planet Pack existe a Think Pack, no fundo é um laboratório que nós queremos avançar no sentido de desenvolvimento de tudo o que seja matérias-primas inovadoras, biodegradáveis, compostáveis, recicláveis e ecológicas. A consequência destas matérias-primas é a embalagem de valor acrescentado. Toda a fábrica é sustentável em termos de energia, ou seja, tudo o que vai produzir as máquinas, toda a energia que vai ser consumida vai ser gerada através de painéis fotovoltaicos. A preocupação neste momento é, por um lado, a substituição do plástico, por outro, como disse no início, aproveitar os resíduos florestais e resíduos de papel.